Credibilidade, responsabilidade, entretenimento, esportes, notícias. Uma programação voltada para a comunidade. Essa é a Rádio Cultura M de Xaxim. ZYJ791, 1490 kHz, 2 kW de potência. Rádio Cultura, a rádio da comunidade. Xaxim, Santa Catarina. ZYJ791, Rádio Cultura M, 1490 kHz, a rádio da comunidade. Tá na hora de acordar, minha gente! Se liga na hora certa! Muito bom dia a você, agora são 6 horas e 6 minutos. Na Rádio Cultura. O melhor do sertanejo raiz. Programa Amanhecer na Minha Terra. ZYJ791, Rádio Cultura M, 1490 kHz, a rádio da comunidade. A Associação Espírita Chico Xavier de Xaxim apresenta o programa Momento Espírita, agora na Rádio Cultura. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Diferentes formas de amar. O maior mandamento que Jesus nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei que resume todas as outras. Demonstramos o nosso amor a Deus, em especial, através da gratidão que carregamos em nossos corações, pela oportunidade que temos hoje de estar vivos. Reconhecemos a misericórdia divina que nos permite uma nova experiência no corpo físico, na qual lapidamos o nosso espírito. Trabalhamos a cada dia para atingir o nobre objetivo de nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem. O amor aos pais demonstramos através do reconhecimento da disposição deles em gerarem um novo ser. Um ser pelo qual irão zelar, educar e transformar em pessoa de bem, às custas de renúncia e amor incondicional. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, terça-feira, 24 de março de 2020, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br. YJ791, Rádio Cultura M, 1490 kHz, a rádio da comunidade.